fala, me dê a sua mão. Todo mundo levanta a mãozinha pra arrochar até o chão gostoso, combinado? Então bora nessa. Me dê a sua mão e faz o arrocha no chão. Tá do seu lado, pega na mão e joga as suas mãos lá em cima. Joga a mão, joga a mão. Me dê a sua mão. Minha galera vai no chão. Arrocha no chão. Arrocha no chão. Vai no chão. Dois pra lá, dois pra lá que eu quero ver. Dois pra lá que eu quero ver. E vem a sua mão e faz a roça no chão. Dois pra lá, dois pra lá que eu quero ver. Me dê a sua mão e faz a roça no chão.